foi decretado estado de calamidade pública. Favela chora e de quem é a culpa? Onde Estado se faz presente? Onde a preocupação é te manter reincidente? Aqui a prioridade é prender moto de leilão do entregador de pizza. Da multa em som alto nos carros da avenida. Meu clipe com vários armados na tela chamou atenção, mas não os números acidente de morte em Campo Mourão. E o moleque que morreu depois de ter roubado um carro que alegaram trocação, sendo que ele nem tava armado. Um CPF a menos, revolta foi só no Face. Boletim arquivado e arma ele nunca teve. Nossa cor ainda incomoda no Botânico, no Jardim Albuquerque somos olhado de canto. E nem é questão de dinheiro, Jão, é que favelado com sobrenome de Silva morre no anonimato. Tem que ter peito pra falar, pra bater de frente com o Estado, pra não acabar alvejado ou baleado. Enquanto não mudo o quadro, sou grito do renegado. Só não posso morrer calado. Tem que ter peito pra falar, pra bater de frente com o Estado, pra não acabar alvejado ou baleado. Enquanto não mudo o quadro, sou grito do renegado. Só não posso morrer calado. Não é todos que tão de rolê no Calemas que é bandido. Na usina eu vi estudante de direito dando tiro. Fim de semana no Cayenne é bala e farinha à vontade, sem restrição de idade, só cor de pele e classe. Fizeram vira meme quem trocou a faca no banco. Expulsão do calçadão, haitianos e angolanos. Ninguém se importa se a polícia enquadra o mano. Pega 5 gramas de farinha e cheira. Sai loucão na madruga, de PT na cintura. Capota a viatura, é sem boletim de ocorrência. Hoje pede esmola no sinal. Quem na Angola era rei, teve a miscigenação, estuprado por europeus. Transformar a resistência da minha raça em serviço braçal. Mão de obra escrava é porque antes a mão que cortava o canavial, hoje constrói condomínio de estédio, prato com camarão. Tem que ter peito pra falar, pra bater de frente com o Estado, pra não acabar alvejado ou baleado. Enquanto não mudo o quadro, sou grito do renegado. Só não posso morrer calado. Tem que ter peito pra falar, pra bater de frente com o Estado, pra não acabar alvejado ou baleado. Enquanto não mudo o quadro, sou grito do renegado. Só não posso morrer calado.